você não me deixa respirar. Você é tudo que eu não posso ter. Você me deixa sem ar. Eu sigo só mais um truque, tentando acertar, tentando acertar onde quer que machuque. Suicide.